caminhando, eu vou caminhando para Nova Jerusalém. Sei que um dia lá chegarei, e este dia não tardará. E é por isso que vou caminhando alegre a cantar. E quando lá eu chegar, e com Jesus me encontrar, eu nem sei mesmo o que vai dizer. Só Jesus é quem pode saber, pois foi ele quem me convidou pra no céu ir morar. Caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando para Nova Jerusalém. Sei que um dia lá chegarei, e este dia não tardará. E é por isso que vou caminhando alegre a cantar. E se meu Pai me disser que eu não vai, eu irei. Se minha mãe ou quem quer que seja tentar proibir-me, não atenderei, pois só a Cristo, Cristo Jesus é que seguirei. E se meu Pai me disser